ανέαντι ειδήσιον κουδές παραγγελίων. Έργο ήσουν εγάρε λαό, τέτερο γαδέλα σε εξωτερωπήσουν εγάρε εμάς και πήγαν. Autorizado de colar no DRV, 0200. Autorizado de colar, 0200.

5.1. Meu fone 5223.1.0.8. Bravo, aí, aqui do destino. Aguarde. 3221, mexendo centro Recife na frequência 126, sinal 85 eterno, 125 decimal 45. 3, copia? Cruzado Galeão, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída São Luno, Lisa Docos. No fuso 144, a primeira aerovia que intercepta, após seguro e conforme rota. Transponder 5225, controle 1-2-0, decimal 8. Thank you. flashback é flashback. Porta máxima, só Thank you. Localizado. Localizado, localizador. Pode ver se a taxa de corrida frequência 1-9-2-9-5. 2-9-5. Geral 9-9-7-2, espera 2-9-6, localizador elétrico, todo posto 9-0, taxa estabilizada. 2000, mais uma taxa de exato, não é nada. Será na verdade 72, pelo celular 4, pelo celular 4, pelo celular 4, pelo celular 093, localizado com 00, vencendo, passou 0 graus e 1-9. Ele pousa no 0, gol, onde é a 93? Azul 5126, deixou 155, chama o controle 1-2-0, deixou 1-2-0. Geral 9972, contato com o sinal caixa, no torno de frente, pela MS, deixa lá 95. Geral 9972, bom dia. Geral 9972, continua a presidência, número 2 da presidência. O azul 5126, eu acho que o azul é isso. A gente tem cor 2-6, contato radar do colagem, que vai vir o seu arborano, primeiro 3-2-0. Via árvore fundo para o 3-2-0. Azul, se for 2-6. A passão externa, geral 9972. Solo 57, libere direito, taxi via Alfa Juliette, até o Gui 08. Espera direito, Juliette, Alfa, Bravo, 19. Será 9972, autorizado com o bicho 9-0, vencendo 4-0 graus e 1-9. Dois Montana 103, autorizado ANI, Montana 0. ANI, Montana 0, 303. Geral 972, Paulo 5 9, direita, tem que desviar Alfa, Kilo, 4 3, 5, Romeu, 2, 3. Fica mais da conta. Yeah. Pronto, copo, você. Autorizado Galeão, nível 360, da escola 190, com a primeira curva à direita na saída, então eu vou no Leda Doppler. Passando 144, a primeira via que intercepta, foi segura e conforme nota. Transponda em 5253, contra o Galeão, 90, autorizado Galeão, nível 360. Decolando da 1-0, primeira curva direita, São Juan, no Leda Doppler. Depois eu preciso 4-4, posto seguro, conforme rota do plano de voo. 5-2-5-3, transponde ao 208, controle igual 963. Bom, 963, se tiver mais conhecimento, eu respondo para você, se tiver que eu tenho. Eu preciso a mão, 963. 3069, tá ligado? Deixa eu ver que acionar, pode ficar. Azul 4958, chame na frequência 120298. Azul 4958, acione a notificação. Azul 2775, atacada 103 minutos da SBR do Salvador, mas eu poderia mais ou menos para você. Curva esquerda na proa 340, o limite é radial 2500 R Salvador. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Uno, transição elétrica.